A Fecheiro 114, capítulo 78. Algo nada insignificante. Briana viera à casa grande para pedir um livro emprestado. Deixou Jamie na cozinha com a senhora Bug e desceu o corredor em direção ao gabinete do pai. Ele não estava, o aposento estava vazio, embora o seu cheiro permanecesse no ar. Um indefinível cheiro masculino, composto de couro, serradura, suor, whisky, estrume e tinta. Ela esfregou o nariz com o dedo, as narinas retraindo-se, e sorriu diante do pensamento. Roger também cheirava assim. No entanto, tinha o seu próprio cheiro subjacente. E qual era? Questionou-se. As suas mãos costumavam cheirar ligeiramente a verniz e a metal quando ele tinha uma guitarra. Mas isso foi há muito tempo, num lugar muito distante. Afastando o pensamento, voltou a sua atenção para os livros na prateleira. Fergus trouxera 3 novos livros da sua última viagem a Wilmington. Uma coletânea de ensaios de Michel de Montaigne. Estavam em francês, não serviam. Um exemplar poído de Moll Flanders, de Daniel Defoe, e um livro muito fino de capa de papel, de B. Franklin, The Means and Manner of Obtaining Virtue. Sem qualquer dúvida, pensou ela, agarrando no Moll Flanders. O livro já passara por muitas mãos. A lombada estava rachada e as folhas soltas. Esperava que ao menos não faltasse nenhuma. Nada pior do que alcançar uma parte boa da história e descobrir que as 20 páginas seguintes estavam em falta. Folheou o livro cuidadosamente para verificar. Mas as páginas pareciam estar lá todas, ainda que uma ou outra estivessem amachucadas ou manchadas de comida. O livro tinha um cheiro peculiar, como se tivesse sido mergulhado em sebo. Um estrondo repentino, vindo do consultório da sua mãe, arrancou-a da sua contemplação dos livros. Olhou instintivamente à procura de Jem, mas obviamente ele não estava lá. Enfiando apressadamente o livro no seu lugar, saiu a correr do gabinete, deparando-se com a sua mãe a correr pelo corredor, vinda da cozinha. Ela alcançou a porta do consultório antes de Claire, por uma fração de segundo. Jem! A porta do enorme armário estava aberta e um cheiro a mel enchia o ar. Uma garrafa de cerâmica partida jazia no chão, numa poça dourada e pegajosa. E Jamie estava sentado no meio dela, todo besuntado, os olhos azuis, absolutamente redondos, a boca aberta numa expressão de choque e culpa. O sangue subiu-lhe ao rosto. Ignorando aquela porcaria pegajosa, ela agarrou-o pelo braço, colocando-o de pé. Jeremiah Alexander Mackenzie, ralhou Briana num tom assustador. És um diabo em forma de gente. Fez uma rápida inspeção para ver se havia sangue ou alguma ferida. E não encontrando nada, deu-lhe uma palmada no rabo com força suficiente para a sua palma da mão arder-lhe. O berro resultante deu-lhe de imediato uma pontada de culpa. Em seguida viu o resto da destruição no consultório e teve de conter o impulso de lhe dar outra palmada. Jeremiah! Molhos de alecrim, tomilho e milfólio secos tinham sido arrancados da estante de secagem e esfarelados. Uma das prateleiras de gaze da própria estante tinha sido arrancada. O tecido rasgado encontrava-se dependurado em desordem. Garrafas e botijas dos armários jaziam viradas ou rolavam pelo soalho. Algumas das rolhas tinham-se soltado, derramando pós e líquidos multicolores. Uma grande saca de linho de sal grosso fora revirada e mãos cheias de cristais encontravam-se abandonados por toda a parte. pior do que tudo, o amuleto da sua mãe jazia no chão, a pequena bolsa de couro aberta, rasgada e vazia, fragmentos espalhados de plantas secas, alguns ossos minúsculos e outros componentes espalhavam-se em redor. Mamã, peço imensa desculpa, ele fugiu e eu não estava a olhar, deveria ter ficado de olho nele. Quase tinha de gritar as suas desculpas para ser ouvida acima da gritaria de Jamie. Claire, encolhendo-se ligeiramente com o barulho, olhou em redor do consultório, fazendo um rápido inventário. Depois fez uma pausa e pegou em Jamie ao colo, sem se preocupar com o Mel. "Shh", ela disse, colocando a mão ao de leve sobre a boca dele. Tendo isto sido ineficaz, deu leves palmadinhas sobre o orifício escancarado, produzindo um uá-uá-uá-uá, que fez Jamie parar instantaneamente. Ele enfiou o dedo na boca, fungando ruidosamente, e deitou uma bochecha imunda no ombro de Claire. "Bem, eles realmente mexem em tudo", disse ela a Brie, parecendo mais divertida do que zangada. "Não te preocupes, querida. É só uma pequena desarrumação. Ele não conseguiu alcançar as facas, graças a Deus. E eu também guardo os venenos nas prateleiras de cima." Brianna começou a sentir o coração a desacelerar. A palma da sua mão estava quente, pulsando com o sangue sob a pele. "Mas o seu amuleto..." Ela apontou e viu uma sombra atravessar o rosto da sua mãe ao ver a profanação. Claire respirou fundo, deu umas palmadinhas nas costas de Jamie e colocou-o no chão, prendendo o lábio inferior com os dentes. Agachou-se e cuidadosamente pegou na bolsinha vazia com as penas sujas. "Desculpa, mamã", repetiu Brianna, desolada. Ela pôde ver o esforço que lhe custou, mas a sua mãe fez um gesto, não dando importância à questão, antes de se agachar para recolher os fragmentos do chão. O seu cabelo ondulado estava solto e caíra para a frente, escondendo-lhe o rosto. "Sempre me questionei sobre o que teria ele no seu interior", disse Claire. Delicadamente começou a recolher os pequenos ossos, colecionando-os com cuidado na palma da mão. "De que animal achas que serão? De um musaranho? Não sei." Sem perder Jamie de vista, Brianna agachou-se e começou a recolher os objetos espalhados. "Pensei que deviam ser de um rato ou de um morcego." A sua mãe ergueu os olhos para ela, surpreendida. "Como tu és esperta! Olha!" Puxou um pequeno objeto castanho, semelhante a papel, do chão. Estendeu a Brianna, inclinando-se para olhar mais de perto. Brianna pôde ver que o que parecia uma folha seca e amarrotada era na realidade um fragmento da asa de um minúsculo morcego, o couro frágil, ressequido, a ponto de ficar translúcido, um osso fino como uma agulha curvando-se por ela como a nervura central de uma folha, olho de tritão e dedo de sapo, pele de morcego e língua de cão, recitou Claire. Espalhou a mão cheia de ossos sobre a bancada, olhando-os fascinada. O que será que ela queria dizer com isto? Ela? Naya Wen, a mulher que me deu a bolsinha. Agachando-se, Claire juntou os pedacinhos de folha. Pelo menos Brianna esperava que fossem realmente de folhas na mão e cheirou-os. Havia tantos odores no ar do consultório que ela própria não conseguia distinguir nada, além da preponderante doçura do mel. Mas, evidentemente, o nariz sensível da sua mãe não tinha dificuldade em distinguir os diferentes cheiros. Baga de loureiro, abeto balsâmico, gengibre selvagem e persicária picante, disse ela, cheirando como um cão caçador de trufas. Um pouco de salva também, acho eu. persicária picante? Briana riu-se do nome, apesar da sua aflição. Também conhecida como pimenta da água. É uma plantinha que cresce perto de ribeiros e irrita a pele. Provoca bolhas e arde nos olhos. E outras coisas, imagino, se acidentalmente te sentares em cima dela, informou a sua mãe, despejando um montículo de fragmentos de plantas secas sobre a mesa, juntamente com os ossos. Jamie, esquecida das repreensões, apoderara-se de uma pinça cirúrgica e revirava de um lado para o outro na mão, evidentemente a decidir se era comestível. Briana perguntou-se se deveria tirar-lhe. Mas considerando que a sua mãe esterilizava sempre os seus instrumentos metálicos, fervendo-os, resolveu deixá-lo ficar com ela por um bocadinho, uma vez que não tinha as pontas afiadas. Bri deixou o filho com Claire e foi à cozinha buscar água quente e alguns panos para limpar o mel. A senhora Bug estava lá, mas dormia profundamente, a ressonar suavemente no longo banco de madeira, de braços e espaldar alto, as mãos entrelaçadas sobre a barriga roliça, o lenço na cabeça, confortavelmente torto, sobre uma das orelhas, regressando em bicos dos pés, com o balde de água e uma mão cheia de panos, encontrou a maior parte dos detritos já varridos e a sua mãe a andar de gatas à procura de algo por debaixo dos móveis. Perdeu alguma coisa? Ela olhou para a prateleira inferior do armário, mas não viu que estivesse a faltar nada, exceto a jarra de mel. Os outros frascos tinham sido cuidadosamente tapados e substituídos. E tudo parecia estar no seu devido lugar. Sim, Claire baixou-se ainda mais, franzindo as sobrancelhas, enquanto espreitava debaixo do armário. Uma pedra, mais ou menos deste tamanho. Ela estendeu a mão, o polegar e o dedo indicador a formar um círculo, para mostrar uma esfera com o diâmetro de uma moeda pequena. É azul acinzentada. Transparente em alguns pontos. É uma safira em estado bruto. Estava no armário? Talvez a senhora Bug a tenha colocado noutro lugar. Claire sentou-se sobre os calcanhares, abanando a cabeça. Não, ela não toca em nada aqui. Além do mais, não estava no armário. Estava ali. E ela fez um sinal com a cabeça, indicando o local onde se via a bolsinha vazia do amuleto, ao lado dos ossos e dos restos de plantas. Uma rápida busca em todo o consultório e depois outra mais minuciosa não revelou qualquer sinal da pedra. Sabes, disse Claire, alisando o cabelo com a mão, enquanto olhava pensativamente para Jamie. Detesto sugerir isto, mas achas merda? Quer dizer bolas? Exclamou Briana, a preocupação elevando-se a um nível de ligeiro alarme. Agachou-se para olhar para Jamie, que altivamente a ignorou, concentrando-se na tarefa de inserir a pinça cirúrgica na sua narina esquerda. De facto, havia restos de plantas secas presas ao mel em volta da boca de Jamie, mas certamente era apenas alecrim ou tomilho. Ofendido com o minucioso escrutínio, ele tentou atingi-la com a pinça. Mas ela agarrou-lhe o pulso com mão de ferro, retirando-lhe a pinça da mão com a outra. Não se bate na mamã, disse ela automaticamente. Isso é muito feio. Jem, engoliste a pedra da avózinha? Não, disse ele, também automaticamente agarrando na pinça. Meu. Ela cheirou-lhe o rosto, fazendo-o inclinar-se para trás num ângulo perigoso, mas não conseguiu saber. Mas não parecia ser alecrim. Venha cheirá-lo, sugeriu ela à sua mãe, levantando-se. Não tenho a certeza. Claire inclinou-se. E Jamie deu uma risadinha estridente, alarmado, preparando-se para um divertido jogo de vou-te comer. Mas ficou decepcionado. A sua avó simplesmente inspirou profundamente e declarou em tom definitivo: gengibre selvagem. Depois inclinou-se para olhar mais de perto, pegando num pano úmido para limpar as manchas de mel, apesar dos crescentes uivos de protesto. Olha, Claire apontou para a pele macia à volta da boca de Jamie. Uma vez limpa, Brianna conseguiu ver melhor. Duas ou três minúsculas bolhas, como pérolas em miniatura. Jeremiah, disse ela severamente, tentando olhar para ele diretamente nos olhos. Diz à mamã, comeste a pedra da avózinha? Jeremiah evitou o olhar dela e contorceu-se para se afastar, colocando as duas mãos protetoramente no rabo. Não bate, disse ele, feio. Não te vou dar uma palmada, garantiu-lhe ela, agarrando-lhe um pé fugidio. Só quero saber, engoliste uma pedra deste tamanho? Ela mostrou o tamanho com o dedo e o polegar em círculo. Ele riu-se. Bom, disse ele. Esta era a sua nova palavra favorita, aplicada indistintamente a qualquer objeto de que gostasse. Brianna fechou os olhos, suspirando de exasperação. Depois abriu-os, fitando a mãe. Receio que sim. Acha que lhe pode fazer mal? Creio que não. Claire olhou para o neto pensativa, batendo com o dedo nos lábios. Depois atravessou o aposento, abrindo um dos armários altos e retirando dali uma grande garrafa de vidro castanho. Óleo de rícino, explicou ela, revirando uma gaveta à procura de uma colher. Não sabe tão bem como o mel, acrescentou ela, olhando para Jamie com um olhar penetrante. Mas é muito eficaz. O óleo de rícino podia ser eficaz, mas levou algum tempo a fazer efeito. Vigiando Jamie atentamente, sentado, a brincar com o seu cesto de cubos de madeira, depois de tomar uma dose, Brianna e Claire aproveitaram o tempo de espera para limpar e arrumar o consultório. Depois voltaram-se para a tarefa tranquila, mas demorada, de preparar misturas medicinais. Já há algum tempo que Claire não se dedicava a isso e havia uma espantosa profusão de folhas, raízes e sementes a serem trituradas, raladas, esmagadas, fervidas em água, impregnadas de óleo, extraídas com álcool, coadas com gás, combinadas com gordura de urso ou cera de abelha derretidas, misturadas com pó de talco ou enroladas em pílulas e depois armazenadas em garrafas ou frascos ou guardadas em sacos para preservação. Estava um dia agradavelmente quente e elas deixaram as janelas abertas para a brisa entrar. Embora isso significasse estar constantemente a matar moscas, a espantar mosquitos e a pescar literalmente alguma abelha entusiástica por alguma solução borbulhante. Tem cuidado, querido. Brianna apressou-se a espantar uma abelha que pousara num dos blocos de Jamie a tempo de evitar que ele a agarrasse. Bichinho mau, fora daqui. Elas sentem o cheiro do mel nele. Disse Claire, abanando a mão para afastar outra abelha. É melhor eu devolver-lhes um pouco do seu mel. Colocou uma tigela com mel dissolvido em água no peitoril da janela. E em poucos instantes, as abelhas enchiam a borda da tigela, bebendo avidamente a solução. São persistentes, não são? Observou Brianna, enxugando um fio de suor que lhe escorria por entre os seios. Bem, a persistência pode levar-nos longe, murmurou Claire distraidamente, franzindo ligeiramente a testa enquanto mexia uma solução aquecida sobre uma lamparina a álcool. Será que já está pronto? A mãe sabe melhor do que eu. Mesmo assim inclinou-se solicitamente e cheirou. Creio que sim, o cheiro está bastante forte. Claire enfiou o dedo rapidamente na tigela, depois provou. Sim, acho que sim. Tirando a tigela da chama, despejou o líquido verde escuro cuidadosamente numa garrafa, passando por um coador de gás. Várias outras garrafas altas de vidro alinhavam-se sobre a bancada, a luz do sol a brilhar através dos seus conteúdos, como pedras preciosas, vermelhas, verdes e amarelas. Sempre soube que queria ser médica? Perguntou Briana com curiosidade. A sua mãe abanou a cabeça, picando habilmente uma mão cheia de casca de cornizo com uma faca afiada. Nunca pensei nisso quando era jovem. A maioria de raparigas não pensava em medicina, na época, é claro. Quando cresci, presumia que me iria casar, ter filhos, constituir um lar. A Lizzie parece-te estar bem? Achei que ela estava um pouco amarela nas extremidades ontem à noite, mas pode ter sido apenas da luz da vela. Creio que ela está bem. Acha mesmo que ela está apaixonada pelo Manfred? Tinham comemorado o noivado de Lizzie com Manfred McGillivray na noite anterior, com toda a família McGillivray a vir da sua fazenda para um sumptuoso jantar. A senhora Bug, que gostava de Lizzie, esmerara-se. Não era de admirar que estivesse a dormir hoje, durante o dia. Não, disse Claire com franqueza. Mas desde que não esteja apaixonada por mais ninguém, creio que está tudo bem. Ele é um bom rapaz e muito bonito. A Lizzie gosta da mãe dele, o que também é bom, dadas as circunstâncias. Ela sorriu diante da lembrança de Uta McGillivray, que imediatamente tomara Lizzie sob a sua espaçosa asa maternal, pegando em bocados particularmente deliciosos e enfiando-os assiduamente pela garganta de Lizzie abaixo, como um pisco a alimentar um frágil filhote. Creio que ela gosta mais da senhora McGillivray do que do Manfred. Ela era muito pequena quando a mãe morreu. Para ela é como se tivesse outra agora. Briana olhou para a mãe pelo canto do olho. Lembrava-se muito bem da sensação de não ter mãe e da absoluta felicidade de ter a mãe de volta. Num reflexo, olhou para Jamie, que mantinha uma animada, ainda que ininteligível, conversa com Adso, o gato. Claire anuiu com a cabeça, esfregando a casca picada entre as mãos, por cima de uma pequena jarra redonda cheia de álcool. Sim, mesmo assim, acho aconselhável esperarem um pouco. A Lizzie e o Manfred, quero dizer, para se conhecerem melhor. Ficar acordado que o casamento teria lugar no verão seguinte, assim que Manfred terminasse de montar a loja em Hullam's Creek. Espero que funcione. O quê? A casca de cornizo? Claire tapou o recipiente e colocou-o no armário. O livro de notas do Dr. Rawlings diz que pode ser usada em substituição da casca de chinchona, sabes? Para se obter quinino. E certamente é mais fácil de obter, para não dizer que é bastante mais barata. Ótimo. Espero que funcione. A malária de Lizzie mantivera-se em suspenso durante vários meses, mas havia sempre a ameaça de recorrência e a casca de chinchona era terrivelmente cara. O assunto da conversa anterior permaneceu na sua mente e ela voltou ao tema enquanto pegava num novo punhado de folhas de salva para o almofariz, amassando-as cuidadosamente antes de as macerar. Disse há pouco que não tinha planeado ser médica quando era jovem, mas pareceu bastante determinada sobre isso mais tarde. Possuía lembranças dispersas, mas vívidas, dos estudos de Claire para se formar em medicina. Ainda conseguia sentir o cheiro do hospital no cabelo e na roupa da mãe e sentir o toque frio e macio dos aventais verdes que ela às vezes usava quando lhe ia dar um beijo de boas-noites, ao voltar tarde do trabalho. Claire não respondeu imediatamente, concentrando-se nas barbas de milho secas que estava a limpar, arrancando os fios estragados e atirando-os pela janela fora. Bem, disse ela finalmente, sem tirar os olhos do seu trabalho, As pessoas, e não apenas as mulheres, que sabem quem são e o que estão destinadas a ser, encontram uma maneira. O teu pai, Frank, quero eu dizer, juntou as barbas de milho limpas e transferiu-as para um pequeno cesto entrançado, espalhando pequenos fragmentos na bancada. Era um excelente historiador. Ele gostava de história e tinha o dom da disciplina e da concentração, o que fez dele um sucesso. Mas não era realmente uma vocação para ele. Ele mesmo me disse isso, que poderia ter feito outras coisas igualmente bem e não teria feito grande diferença para ele. Mas para algumas pessoas há uma preferência que realmente importa muito. E quando isso acontece, bem, a medicina realmente era muito importante para mim. Eu não sabia no início, mas depois compreendi que simplesmente era isso que eu tinha de fazer. E quando soube, encolheu os ombros, limpando as mãos, e cobriu o cesto com um pedaço de linho, atando o tecido com uma corda fina. Sim, mas nem sempre se pode fazer o que se quer, não é? Disse ela, pensando na cicatriz irregular na garganta de Roger. Bem, a vida certamente impõe-nos algumas limitações, murmurou a mãe, ergueu os olhos, deparando-se com os de Brianna, e a sua boca curvou-se num sorriso amargo. E para o homem ou mulher comum, a vida que encontram é a vida que levam. Amar Sally, por exemplo. Tenho a certeza de que nunca lhe passou pela cabeça que poderia estar a fazer outra coisa que não o que faz. A mãe dela tratava da casa e criava os filhos. Ela não vê nenhuma razão para pensar que devia fazer outra coisa qualquer. E, no entanto, Claire encolheu um dos ombros num gesto de dúvida e esticou-se por cima da mesa para agarrar o outro almofariz. A Marsali tinha uma grande paixão por Fergus e isso foi suficiente para arrancar da rotina que a sua vida teria sido. Para outra exatamente igual? Claire inclinou a cabeça parcialmente a concordar, sem erguer os olhos. Praticamente igual, exceto que está na América e não na Escócia. E tem o Fergus. Como a mamã tem o Jamie? Ela raramente usava o primeiro nome do pai. E Claire ergueu os olhos surpreendida. Sim, disse ela. O Jamie faz parte de mim, assim como tu. Tocou no rosto de Brie rapidamente, depois virou-se de costas, esticando-se para pegar num ramo atado de manjerona da fileira de ervas penduradas na viga por cima da lareira. Mas nenhum de vocês os dois é completamente a minha pessoa, acrescentou ela suavemente de costas. Eu sou o que eu sou. Médica, enfermeira, curandeira, bruxa. Como quer que as pessoas me chamem? O nome não importa. Nasci para ser isto. Serei isto até morrer. Se eu te perdesse, ou a Jamie, nunca mais seria uma pessoa completa. Mas ainda me restaria a minha vocação. Durante algum tempo, continuou ela, tão suavemente que Brianna teve de fazer um esforço para a ouvir. Durante algum tempo, depois de eu ter voltado, antes de tu vires, isso era tudo o que eu tinha, só a certeza. Claire esfarelou a manjerona seca dentro do almofariz e pegou no pilão para esmagar. Ouviu-se o som de botas do lado de fora e em seguida a voz de Jamie com um comentário bem-humorado para a galinha que se lhe atravessou no caminho. Amar Roger e amar Jamie não era suficiente para ela? Certamente que era. Tinha a terrível e oca sensação de que talvez não fosse. E falou rapidamente, antes que o pensamento pudesse encontrar as palavras. E quanto ao pá? O que é que tem? Ele? Ele? Ele sabe quem ele próprio é? As mãos de Claire pararam de se mover, o barulhento pilão silenciando-se. Ah, sim, disse ela, ele sabe. Um senhor de terras? É assim que lhe chamaria? A mãe hesitou pensativa. Não, respondeu finalmente. Pegou no pilão novamente e começou a triturar a erva. A fragrância da manjerona seca encheu o aposento como incenso. Ele é um homem, disse ela. E isso não é nada pouca coisa.